esse beat aqui. Eu vou nessa. Aqui aos pés da cruz, tentando enxergar o motivo pra você por mim se entregar. Tentando extravasar o que sinto, peço perdão. Tentando te agradar, eu escrevo essa canção. Meu Deus, se fez homem e sofreu no meu lugar. Atravessou o céu pra salvação, me entregar a você. Sendo humilhado, culpado disso fui eu. Amor é o nome do crime que você cometeu. Talvez não fosse eu, não sofreria assim. Porém, ninguém faria o que você fez por mim. E o que seria desse homem sem Jesus? Sem ter o seu perdão, o seu amor, a sua luz. Valeu, eu não sou nada, eu nunca vou merecer. Valeu, você matou a morte pra vida viver. Valeu, você pegou sua vida e deu ela por mim. O mundo disse não e você me disse sim. Eu sei, meu Deus, Deus é o meu maior valor. Daniel Ribeiro, meu parceiro. Eu sei, meu Deus, é o meu maior valor. Mas que é três, que não mediu esforço, nem a dor, nem consequência. Teve toda a paz, todo carinho e paciência. Sei que se hoje posso respirar e caminhar, se posso me levantar, é motivo pra te louvar. As coisas mais simples como ouvir e enxergar, ser amado e amar. Ter o carinho de quem quer me fazer feliz. Saber que sobre todos o Senhor é o meu juiz. É bom o seu cuidado sobre mim a todo tempo. Por misericórdia, não por merecimento meu. Conhecimento é limitado pra entender tanta glória, tanta força e poder, mas meu coração insiste sempre em me dizer que mesmo sem entender, meu dever é te agradecer. Eu sei, meu Deus, Deus é o meu maior valor. Quando sabem disso, podem cantar conosco. Se derrama, em mim só vejo pó, em ti só vejo glória. Não te ter é derrota e te encontrar é a vitória. Tens toda a majestade, eu tenho toda a culpa. Não posso ser covarde, mas você é quem vence a luta. Escuta cada frase da minha oração. Quando em mim vejo o pecado, em ti vejo o perdão. Aprendi que contra ti peco se não respeito a mim. Minha trajetória do seu lado nunca vai ter fim. Nasci quando disseste, um dia eu morrerei. Se nisso acreditar, sei que pra sempre viver. Eu não entendo, mas aceito o teu sacrifício. Morrer por alguém como eu deve ser difícil. Eu nunca entenderei porque me amou assim. Eu amo a sua vida e amo o que fez por mim. Eu sei, meu Deus, é o meu maior valor. Me diz o que então? Me diz o que então? Eu sei, meu Deus, é o meu maior valor. Aham. Demonstrou o que? Demonstrou amor sem fim na cruz por nós. E assim venho te agradecer. Demonstrou amor sem fim na cruz por nós. E assim eu venho te agradecer. Mais uma vez, eu sei, meu Deus, Deus é o meu maior valor. sabe disso, pode repetir comigo. Eu sei, meu Deus é o meu. Ele demonstrou amor por mim, porque eu sei que o meu Deus, ele é o meu maior valor. Demonstrou um amor imenso por mim e por você um dia na cruz. E é por isso que hoje eu tô aqui, pra agradecer. Esse meu Deus é o meu maior valor. Nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas hoje correm pra ter carro, pra ter casa, pra ter todo o dinheiro que podem. Nós podemos ter tudo isso, mas nós já aprendemos há muito tempo atrás que tudo que vale pra nossa vida. Tem um texto bíblico que diz assim, ó: é necessário que aqueles que o buscam creiam que ele é galardoador daqueles que o buscam. Só que se você está buscando a Deus simplesmente pelo que ele pode te dar, simplesmente nós somos miseráveis. Mas hoje nós reconhecemos quem ele é na nossa vida, e é por isso que nós estamos aqui. Ele é o nosso maior valor, e estamos aqui para agradecer. Glória a Deus pela vida do meu irmão Daniel Ribeiro, hein? Aleluia!